Sejam muito bem-vindos ao cast dos Tiradores de Onda, na realidade do Tirador de Onda. Seja bem-vindo ao cast com o cara que foi pra E3 e você não. Fui na E3, Apresentando Cetista, Hyde, Homem Mal, Mr. Bubbles e esse que vos fala, Lula Molusco. Faz mais nhenhenhé aí, Cetista. Fui pra E3. Bom, galera, começando as cartinhas mico, do cast de micos, né? Vamos chamar aqui a primeira cartinha, né? Que talvez tenha pago o mico ouvindo ou não, a gente vai descobrir. Mr. Bubbles, o que diz a sua cartinha? Bom, e-mail do Eduardo Stefanoni, né? Deve ser italiano, né? É um nome legal. Stefanoni. É, ele fala... Fala como vai fazer quase... com voz de Mário? Desculpa só entender. Stefano, não. Ah, à vontade. Valeu a pena a interrupção. Ele começa falando, né? Fala quase mestres. Falou que a gente é quase mestre. Ele fala o porquê, né? Que é porque a gente não gosta de futebol, nem de PES, nem de FIFA. Aí, pra ele, a gente chega a ser um quase mestre porque a gente não manja de jogo de futebol. É. Nesse caso, vamos ser quase brasileiros. Né? Há controvérsias. Eu joguei bastante Mario Strikers, cara. É jogo de futebol. International Superstar Soccer Deluxe. Eu joguei também bastante aquele do Neo Geo, Super Sidekicks também. Aquele que você fica apertando pro cara ficar enfurecido? Fica apertando os botões assim, e aí se você, tipo, quando ele faz a falta, ele pode bater no juiz, lembra? Exatamente. Aí ele tinha esquema de você sair levando a bola de cabeça até o cara fazer a falta. Aí ele fazia a falta em você. Aí você tinha um esquema pra fazer o gol toda vez de falta. Era uma roubalheira. Isso é futebol, velho. Fala igual o Pascoal fala. Eu não quero jogar videogame pra fazer o que eu posso fazer na vida real, né? Pascoal é life ruler, hein? Aí fala, deixa eu continuar. Mas tirando a brincadeira, quero agradecer a todos por... a todos do cast por vários momentos sensacionais ouvindo o cast de vocês. Aí ele deixa uma sugestão que era pra gente fazer um sobre L.A. Noir. Jogo sensacional e eu quero saber o que vocês acham deles. A dele. Olha, se rolar, eu quero participar, hein? Tô jogando aqui empolgadaço. Tá todo mundo falando bem desse jogo, tô quase comprando. Tô esperando o review do Homem Mal. É boa ideia fazer isso. Mas vai puxar muito saco porque é da Rockstar, então. Isso é verdade. O Homem Mal não é parâmetro. Ele outro dia que... ele comprou o dele no lançamento. Ele tava no. Acho que foi no Facebook que eu vi ele falando que. Quem não gostou de L.A. Noir tem que tomar um murro na boca. Eu falei, nossa senhora. É o típico do Homem Mal, né? Eu falei, meu Deus. Mas vai lá. É isso aí. Ele falou parabéns pelo cast, que tá sensacional, e valeu, galera. Valeu, Eduardo. Valeu, Eduardo, pela cartinha. E continuando as cartinhas, João, o que diz a sua cartinha? Bom, minha carta é do Mauro Filho. Ele é de Interlagos, São Paulo. Bom, ele diz que ouviu o cast de maluquices e aquele pivete alemão é realmente louco, diz ele. Agora, agora ele pede pro Raj dar uma olhada no vídeo que ele manda. Da namorada do cara que dá um fatality no PS3 dele. A gente pode botar aí na postagem, né, do podcast. Só uma pergunta, o Hyde vai gostar da pergunta. Esse fatality que ele dá no PlayStation 3 dele é com X-Ray? Se for, é ruim. Bom, ele continua. O Mauro Filho continua aqui o e-mail dele. Ele pede pra gente continuar assim e pede pra gente fazer um cast sobre o Batman Arkham Asylum, porque tá na fila, cara. Tá, com na certeza. Fila, tá na fila. Quem sabe agora quando sair o novo, né? Porque acho que todo mundo aqui jogou, né? O Batman. Quase todo mundo, né? Deixa eu me esconder aqui no canto. Shame on you. Rapaz, eu fiz 1000G no Batman Arkham Asylum. Ah, o jogo é muito bom. É legal mesmo. Muito bom. E ele pede pro cetista botar mais a mão na massa, né? Comparecer mais aqui no esquece, que ele faz falta mesmo. E é só isso. Esse lance do cientista, na realidade, é uma disputa com o Pascoal, né, cara? Eles disputam o status de quem é mais celebridade, assim, quem é mais visita quando vem, né? Então, na realidade, é essa treta dos dois, né? Tipo assim, é quem participa menos pra quando participar, ser... É trocando lendas, né? É, então. É o endeusamento da participação. Sim. É uma técnica que eles disputam, assim. Você imagina um cast quando voltarem os dois, assim, não só. Pascoal, você vai ficar. Oh, você vai participar, ah, não. Então eu não vou participar. Só em dezembro de 2012, no último cast do mundo. É, vai acabar o mundo. Bacana. Mas manda lá, João, o que mais tem? Ah, não, ele só complementa aqui com uma curiosidade que saiu essa semana, que os desenvolvedores do Metroid disseram que o nome da Samus veio do Pelé. Ah, é? Samus Aran veio de Edson Arantes. É, Samus Arantes do Nascimento. Putz, é sério isso? Né? É sério isso? Sério, ah, depois vocês não gostam quando ele vai na E3, né? E tem mais umas curiosidades lá, o nome do planeta do Metroid é SR388, se eu não me engano, veio de um nome de um motor de uma moto. Ah, também, bizarro. Né? É ridículo essas referências, cara. Muito bom. E beleza, tem mais, fechando a cartinha dele? Não, só mandou um abraço. Hein? Abraço pra ele também. Todos aqui abraçando. Continuando com as cartinhas aqui, Hyde, vamos ajudar a desatolar o quarto aí um pouquinho, né? Então, escolher mais um aqui, ler a carta do MF Juniors, né? Ele mandou aqui dois links, né? Um é de um moleque jogando Dead Space, eu acho que aquilo é um fake, não acredito muito nisso aí não, acho que é combinado. Já vi esse vídeo. Já viu, né? Não sei, acho que é fake. E tem um menino brigando com a mãe dele sobre games violentos, né? Vão estar os dois links aí também no post do cast, né? Aí ele diz que tem uma história curiosa, né? Que lá pelo ano de 2008, ele e uns amigos dele estavam jogando um campeonato de Superstar Soccer Deluxe na casa dele. E diz que no quarto, né, que eles estavam jogando, ficava uma beliche que era usada como alambrado pra na hora que alguém fizesse um gol, né? Imagina, né? Então, aí diz que um dos amigos dele era muito ruim, né? Sempre ficava em último. Dificilmente ele fazia um gol. E um dia eles estavam jogando e aconteceu um milagre e o cara fez um gol, né? Aí ele foi todo feliz lá comemorar no alambrado, né, na beliche. Só que a escada da beliche quebrou e o cara caiu com tudo no chão, né? Nossa. Aí ele disse assim, resultado final. O amigo dele perdeu um dente, quebrou uma costela e quebrou a escada da beliche. Caraca! Você vê, né? Esse é um feio considerável. Tinha que ter filmado isso, hein, cara. Filmar isso aí, colocar no YouTube, ó, ia ganhar alguns milhões de acessos. Isso é feio professional, cara. Então ele disse que até hoje, quando ele reúne lá o pessoal, eles lembram desse negócio aí e ficam zoando o cara. O coitado, além de se quebrar todo, ainda vai ser zoado pro resto da vida. Aí ele falou, valeu galera, façam um cast de 2 horas ou mais. E se esse for o problema, ele ajuda na edição. Mas a cast de 2 horas é difícil. Não, gente, calma, senão a gente mata o diretor, gente. A gente quer fazer cast por muito tempo, sabe? Senão a gente morre do coração, né? Assim a gente não tem fôlego pra fazer 2 horas. A gente vai perder todo o nosso mojo, né? Então. False powers, né? Então. Nossa estamina é baixa. Beleza. Mais algum comentário aí? Mais alguma recomendação pra tempo de duração de cast, coisas assim? Acho que cast tem que ser 1 hora e meia no máximo, né? Né? Beleza. Eu vou continuar aqui com a cartinha do Luiz Zen. Acho que ele deve ser uma pessoa, cara, muito calma. Tranquilão. Tranquilaço, cara. Tranquilaço. Bom, ele começa aqui, né? Olá, meus amigos Orionautas. Olá, Luiz Zen. Ri muito com o último cast, que como sempre teve qualidade nota 9,5. Né? Ele falou que se for 10 a gente fica mal acostumado. Ele escreve aqui, lembrei de um feio que me aconteceu nessa sexta-feira. Estou tentando esquecer até hoje. Foi pouco tempo, cara. Eu ainda não li o feio aqui, mas é pouco tempo, né? Dependendo do feio, demora mais tempo pra superar. Né? Que meu amigo falou que ganhava de mim no Dance Central. E eu fiquei que nem um retardado dançando na frente da TV, mas acertei 100% na música Poker Face. E ele, se achando fodalhão, colocou a música mais difícil, dizendo que era melhor, que eu já estava meio irritado com ele pelos comentários feitos por ele anteriormente. Dei um troll mode on e abri as cortinas e fiquei lá com cartaz feito com caneta e folhas de caderno. Nossa. Meu Deus! Tô tentando imaginar a cena. Na janela, chamando quem passava para rir dele. já que o apê do meu amigo fica no primeiro andar em uma rua muito movimentada de Curitiba. Ele não escreveu endereço, hein, galera? É. Então, digamos assim, o endereço tá mantido secreto, né? Já a personalidade, Luiz Zen, não sei da forma, né? As pessoas foram reveladas. Bom, logo tinha uma galera rindo dele, que muito distraído nem percebeu, até que a música acabou e ele olhou pra mim, falando que ele tinha feito uma pontuação melhor que eu e tals. Eu vi que tinha aberto as cortinas, ele viu que eu tinha aberto as cortinas, ele ficou muito puto comigo e eu fiquei rindo umas horas dele. Espero que ele não tente me matar, porque a gente teve rindo dele e filmando se cair no YouTube. Cara, meu, se cair no YouTube, você tem que mandar o link pra gente, cara. Com certeza, vamos divulgar isso aí, ó. Vamos dar mais um vídeo de 15 milhões de acessos. Cara, meu, foi épico isso aí, velho. Foi épico. Epic troll, né? Epic troll, cara. É trollada. Se bem que tem um feio dele aí também, que ele tava dançando Lady Gaga. Começa por aí. Sabe o que eu lembrei? Ele falando disso aí, eu lembrei da We Fit Girl. Lembra que o namorado filmou a mina de calcinha dançando em cima do... Ah, tá. Mas eu sempre achei que se fosse, proposta. Eu acho que equivale, assim, né? É o If It Girl invertido por um lado e com uma lupa por outro. A lupa é a janela do apartamento. A diferença é que o If It Girl ganha créditos pela dancinha dela, né? Já o amigo do Luiz aí, né? Não se pode dizer o mesmo. Beleza. Mas eu vou revelar que tem vídeos do Adriano dançando no The Center. Então terá links nesse post aqui do Adriano. Dançando já desde o Adriano, dançando Dance Central, cara. Dance Central é um jogo relativamente novo, hein? Caramba, ele tá up to date, hein? Tá? O cara tá atualizado, hein? O cara é um fã da dança, né? Não pode deixar passar a oportunidade. Caramba, apaguei o pau agora, meu mestre. Adriano Sardi, meu mestre. Mestre, quando você aparecerá aqui? Essas bandas. O Adriano Sardi que também tá desenvolvendo um status, assim, nível Pascoal, setista, né? Pô, né, cara? Tá trabalhando agora à noite, não dá pra gravar com ele. Trabalhando, tipo assim, tem vários caras assim nessa briga. Eu percebi que o Palos também entrou no páreo. Há algumas vertentes aqui dentro do Orangames que dizem que o Palos morreu até. Eu acho que não. Eu acho que tudo isso é uma briga, assim, pra ver quem é mais, assim, celebridade. É, né? É uma briga então, de egos, né? É, uma briga, assim, de quem faz menos casts, né? Teve cara querendo fazer, tipo, só faça se for entrevista comigo, sabe? Então, daqui a pouco a gente vai chamar o Palos ou o Adriano, e eles vão perguntar assim, é pro Fantástico? Não, é o podcast. Tem quantos downloads, né? Tem quantos downloads? Os caras não só vão em qualquer lugar. Só participo se for mais de 1 milhão. Só. Tem uns 1 milhão, nem... Os caras nem olham mais pra nossa cara, né? São o Lulu Santana, Lulu Santos. Lulu Santos. Lulu Santos do nosso que é bacana. Mas, pô, Luiz, valeu, né? Pela cartinha e por dividir esse mico com a gente, esse Epic Troll, né? E a gente tá aguardando a versão YouTube agora, cara. Vou poder, quem sabe, até fazer um cast disso. Isso dá assunto, cara. A gente pode discutir por alguns minutos isso aí, quem sabe até uma meia hora. Mas beleza, Raide, recadinhos? Então, agradecer o pessoal aí que mandou as cartinhas, a gente não leu, né? Teve bastante cartinha nesse aí. Eu queria até pedir pro pessoal mandar umas cartinhas mais resumidas, né? Porque tem gente que tá mandando aí umas bíblias, né? Não tem como a gente ler nesse eu espaço, acho, né? Eu acho que é interessante o pessoal mandar crítica, alguma crítica ou sugestão, e geralmente... O e-mail associado ao assunto do cast da semana passada, teve, né? Muita coisa sobre o da E3, né? Então a gente também corta essa parte, porque já foi, né? O assunto já foi, então... É. E quem quiser escrever Bíblia, escreve lá no mural, né? Pra todo mundo ler também. Também agradecer o pessoal que comenta lá, né? Que às vezes a gente acaba lendo só os e-mails. Mas tem bastante gente comentando no mural, bastante gente mandando carta. Então sigam no Twitter, Facebook. Beleza, e vamos que vamos. Mandei e-mails, né? Opa, mandei e-mails, cartinhas. OrionGames@gmail.com. A gente tinha que pedir pro pessoal também indicar pros outros, né? A gente nunca pede. Pede aí. Vamos pedir um jabá? Vamos pedir um... então, diretor, você não vai cortar essa parte. Eu aqui, na cara de pau, por favor, indiquem a gente, faça propaganda da gente. Espalhem a palavra. Espalhem a palavra, né? Vocês já pensaram em fazer quiz? É, a gente pode, porque a gente nunca pede. Então, né, uma vez ou outra não chega a ser encheção de saco, né? Fazer uma meta, né? Cada pessoa tem que espalhar a Auricast para 5 amigos, né? Começar baixo. Achei que ia falar 50, mas 5 tá bom. Não, começar baixo. Começar baixo, né? 5 de... Porque tem gente que não tem 50 amigos, né? Tem gente que não tem 5, né? Então, começar é uma coisa que é acessível, né? Tragam amigos para a festa, a gente vai pagar bolo. Ou... Agora já falei, né? Não adianta editar. Vamos levar os aeronautas para outras galáxias. Né? É, então. Ah, isso aí, ó. Ô, louco, ô, louco. O João tá podendo, hein? Vocês vão pagar bolo, né? Levar... O que eu iria falar aqui, the cake is not a lie. Quem manda nesse, nesse caso é. Nesse caso é. É the cake is a lie. Bacana. Mas é isso, galera. Obrigado e vamos pro assunto de hoje. Começando o assunto de hoje, que o assunto de hoje está presente aqui entre nós, o cara que foi pro E3, e vocês não, só ele foi. Então, Cetista, como é ir para E3? Sem reclamar da terceira classe que a gente mandou, né? Não, então, fui eu e mais de 50, 60 mil pessoas, né? Mas é, nesse momento instante, eu fui o único mesmo que fui no E3. Mas é, assim, é muito foda, é uma coisa que desde de muitos anos a gente sempre se encontra pra ver junto, online, aquelas coisas, eu sempre tive vontade, né? E esse ano casou de eu ter essa oportunidade de ir pra E3, e o interessante já começou antes de eu ir, que eu comecei a mandar e-mail para todas as desenvolvedoras, para todo mundo, para ver se eu conseguia entrar em algumas demos, se eu conseguia ver algumas coisas que ninguém mais conseguiria ver, e eu consegui muitas, né? Então toda vez que eu recebia alguma resposta de alguma desenvolvedora, eu ficava bem animado, assim, que eu ficava pensando, puta, como é que vai ser? E foi exatamente tudo que eu esperaria que fosse. Então, esse foi o meu sentimento geral, assim, o momento de esperar pra entrar, eu tava lá na... Porque, assim, é como se fosse um estádio gigante, não é um estádio desses de esporte que a gente vê, mas é um pra show. Então, eles... Você percebeu, aquela... assim, se tinham torcidas organizadas de consoles? Não... Não tinha. Porque é fechado pra jornalista, então só tinha jornalista. Então era gente mais contida, sabe? Assim, tipo, o pessoal, lógico, conversando. Meu, uma das experiências mais legais que eu tive foi, eu peguei um ônibus pra ir pro lugar da conferência da Sony. Eu tava na conferência da EA, aí eu fui, tava indo pra conferência da Sony, eu peguei um ônibus fretado específico pra levar a gente lá. E eu lembro que eu entrei no ônibus e tinha só gente de terno, e aí eu comecei a ouvir as conversas, assim, aí o cara, não, porque ela é um mundo aberto, não sei o que lá, aí o outro, não, porque se a gente fizer de um jeito que ele consiga tomar decisões, então, sabe, todo mundo falando num negócio de negócio, sabe, e conversando sobre ideias novas, cara, foi naquele momento que eu me senti na E3, sabe, assim, tipo, puta merda, é um lugar que tem um monte de gente que trata isso como um negócio e conversa sobre as coisas importantes, sabe, e foi genial pra mim, assim, aquela andada até o fim do ônibus pra mim foi o que selou que eu tava na E3, né? Também outro momento muito legal foi que eu tava lá na primeira fileira pra entrar pra E3, né? Porque tem uma antessala, um lugar assim gigante, que tem umas escadas rolantes e tal, que o pessoal esperava as portas entrarem, e lá dentro tinham todas as empresas, né? Tudo que eles estavam mostrando, e eu tava na primeira fila, né? E aí, quando abriu as portas, eu fui com a galera, assim, e aí eu tive o meu momento de, porra, que tô na E3, sabe, assim, que eu dei um freak out, assim. Você beijou o solo sagrado? Você beijou o solo sagrado? Quase beijei o solo sagrado. E a Bethesda me trouxe, assim, porque o primeiro lugar que eu vi, que eu achei animal, foi o lugar lá que a Bethesda montou, e foi o primeiro lugar que eu gravei. Eu tenho esse vídeo, a gente vai disponibilizar pra vocês. Cientista, esse vídeo está em VATS? Não, então, infelizmente não. Fala aí, meu irmão. Você entrou pulando igual adolescente ouvindo Luan Santana? Cara, quase. Quase. Backstreet Boys, NSYNC. Pra mim, Cara, e eu tentando explicar o que é a E3 pras pessoas, e eu tentando falar, olha, a mesma coisa, um cara que gosta de sertanejo, mesma coisa que você vê um festival com todos os sertanejos, mesma coisa, sabe assim? Mas pra que pessoas que você tava explicando? Sei lá, foi um exemplo, tipo, meu pai, meus irmãos, eles não sabem a importância disso, então a gente tem que explicar. Ah, é a minha meca. É, exatamente, né? É, mas então, eu gostaria de começar esse relato, na verdade, com a minha notícia bombástica. Meu Deus. Eu venho ripando os meus companheiros de equipe aqui há uma semana que eu consegui algo lá bombástico que eu só ia falar no cast para eles terem a reação que vocês ouvirem vai ser a reação deles, que eles não sabem o que é e eu vou falar agora. Se bucha, amigo. Oh my God. Então, se preparem todos, porque o negócio é foda. Deixa eu sentar, peraí. Tô deitado. Deita que o bagulho é foda. Tem aquele desfibrilador lá, vocês vão pensar. Então, estava eu andando por ali, quando o meu, um companheiro que estava comigo, um jornalista amigo meu, estava comigo na E3, né? Ele viu o cara do Omelete, o dono do Omelete lá. E aí, eu olhei e falei, ah, legal, do dono do Omelete. E aí a gente andou um pouquinho, ele falou, acho que eu vou lá falar com ele. Falei, ah, então vamos, né? A gente conversa com ele pra ver como tá e tal, fazer né, conhecer o cara, fazer uns contatos e tal. A gente resolveu ir atrás. Social, né? E aí ele falou o nome do cara e eu entendi Gorgon. Aí eu falei que estávamos à caça do Gorgon. Aí, enquanto estávamos à caça do Gorgon, a gente achou do nada o lugar que o pessoal da Nintendo almoça. Né? Então era tipo um lugarzinho meio fechado, tinha um monte de mesa e tinha duas meninas na frente lá pra regular quem entra, né? Quem entrava. Seu BFF estava lá? Seu BFF? Não, então... O Miyamoto já tinha ido embora nesse dia. Então, não é o Miyamoto. Mas eu vi o meu grande amigo, companheiro, Charles Martinet, que eu achei até engraçado que o Mario Vox, né, e o Homem Mal falou do Charles Martinet. Agora eu vi o Charles Martinet, aí eu virei pro meu amigo e falei, cara, Charles Martinet, o cara que faz a voz do Mario. Aí ele falou, ah, sério, eu não sei se ele sabia quem era antes. Aí o Martinet, ele levantou, na mesma hora que eu apareci, ele levantou, porque ele tava saindo pra ir pra algum lugar, e eu apontei pra ele, eu fiz um sinal de câmera, assim, tipo, pra conversar com ele, tirar foto e tal. Aí ele saiu, aí eu falei pra ele, ah, eu já vi você lá na Game World e tal. Aí ele, ah, legal. Então, não, então, ele não lembrou de mim, mas ele lembrou do evento, né? Porque ele viu muita gente e tal, aí também era foda. E aí a gente conversou um pouquinho, aí eu virei pra ele e falei, Charles, aí a gente tirou fotos e tal. Falei, cara, você pode me fazer um favor? Eu faço um podcast no Brasil chamado Orioncast, do site Orion Games, e a gente queria que você fizesse uma vinheta pra gente. E o Orioncast é o primeiro cast do Brasil que tem uma vinheta de entrada feita pela voz do Mario. Olá, sou eu, Mario. Uhul. Bem-vindo a Orion Games. Uhul. Pronto, sonistas, caixistas, reclame. Ah, agora sim, assinado o Nintendista mesmo. Cara, pode reclamar. Pode. É a notícia bombástica. Caramba. Ele gravou na hora, eu queria que fosse uma coisa mais complexa, mas aí quando eu falei pra ele, já que você fala português, ele falou, mais ou menos. Aí eu só falei pra ele falar uma frase rapidinha, ele falou, ficou animal. Não, e cara, e assim, animal, quando eu gravei aquilo, eu não acreditei. Eu não acredito. Como é que é o nome do cara que reclamou que a gente era nintendista, hein? Não sei, mas. Ah, mas porra, fala sério. Toma. Certo, né? Toma. Você que reclamou, toma essa, hein? Tinha razão, né? Continuação do dublador do Kratos, só ninguém atendeu a gente. Sacou? Eu não a gente achei achou... que o dublador do Kratos seria animal, velho. Então a gente não achou o dublador do Master Chief. Ah, mas o Mario é o mais icônico de todos. Ah, né? Não, o Master Chief não dispensa. Sem carisma. Então, gente, essa é a notícia. Que seria melhor se fosse o dublador do Sonic. O que vocês acharam? Fala aí. Eu acho que foi... A gente mandou com uma quest e você veio melhor que o esperado. Ele fez uma side quest. Melhor que isso, cara. Só o Miyamoto falando com sotaque japonês, Orioncast. Com certeza. Bruno Castoro. Primeiro, as decepções. A coisa que eu fiquei mais triste de todas foi não ter entrado na demo do Bioshock Infinite. O Ken Levine tava a uma porta de distância de mim e eu não consegui entrar lá pra falar pra ele que eu acho ele um cara foda. Então, e ver a porra da demo... Pra dar um abraço nele, né? Dar um abraço e falar, mano, você é o cara. Então, eu fiquei muito mal por isso. Eu consegui várias outras demos, né? É, mas essa específica, eu fui falar com a mulher até na hora, eu mandei e-mail antes. Eles não tinham tempo, só tinha tempo pra quinta-feira, só que quinta-feira eu já não estaria lá. Eu falei com a menina na hora, falei, tem algum jeito de entrar? Ela falou, todo lugar que cabe uma mão, um olho, um pé ou qualquer coisa já tá lotado de gente. A gente tá muito abarrotado, não tem como, e ela não teve jeito mesmo. Então, infelizmente, eu não consegui ver o BioShock Infinite. E assim, das coisas boas, eu vi o Arkham City... Eu vi a demo fechada do Arkham City, é animal. Eu entrevistei o diretor do jogo do Arkham City, que é o chefão, tipo, principal do jogo. Ele comanda todos os produtores e tal. E foi uma puta de uma sorte a gente ter pego ele pra entrevistar. E foi uma entrevista muito legal, que em breve a gente põe no ar aí também. Entrevistei um produtor do Mass Effect 3, também vi a demo fechada do Mass Effect 3. Vi a demo do Skyrim. Você viu a demo? Aproveitar pra perguntar. Não tá tão diferente do 2, né? Não é uma coisa assim completamente diferente. Mass Effect? Isso. Então eu vou especificar um pouco de como é que foi a experiência com Mass Effect. A gente entrou e eles lotaram mais a sala do que cabia a gente. Até a sala era parecida com a Normandy por dentro, assim, muito legal. E aí o cara, ele jogou. A demo que vocês viram na conferência, acho que foi na conferência da EA que apareceu, foi aquela mesma demo que a base que eles estavam invadindo era um Reaper, né? E eles mostraram uma outra demo também, que era uma demo que era só para esses jornalistas que estavam vendo participar dessa demo fechada, que focou um pouco mais em combate e tal. Assim, não, ele não tá muito diferente mesmo. O que eu achei legal foi a dinâmica de combate tá mais ação do que o 2. Até o produtor, durante a entrevista, ele falou isso, que eles focaram um pouco mais em ação, que tem elementos de RPG, mas a ação tá sendo o foco agora, então Mass Effect 3 vai ser mais Gears e tal. Né? Vai ser um pouco mais de Gears, mas ainda tem. Eles mostraram o menu de gerenciamento de armas. Até tem um esquema novo de você adicionar extras em armas, que aparece a arma 3D e você vai adicionando as coisas nela conforme você vê o gráfico dela, o visual dela, que é uma coisa que não tinha nenhum dos dois jogos, né, anteriores. Então isso foi uma coisa muito legal que ele mostrou de novo. Aí até as decisões do 1 também vão, que veio desde o 1, vão portar pro 3 também, o que vai ser uma coisa muito legal. Até tinha um personagem na demo, que é o Rex. Quem jogou aí conhece bastante. Ele tem a possibilidade de morrer num... É o sapão, né? É, um sapão. É meio sapão, né? É o sapão. É o Krogan. É o Krogan. Tipo assim, Krogan, mas pra quem não se ligar... Exato. Ele é o sapão, né? Exatamente, é o sapão. E ele é o Krogan, e ele tem a possibilidade de morrer num 1. No meu, por exemplo, ele morreu. Então, no meu ele não morreu. Rabbit. No meu ele não morreu, então ficaria desse mesmo jeito que eu vi na demo, ele presente, mas pra quem não tá, seriam outras pessoas e tal. Então tem certas mudanças assim que eles falaram que vão ser umas coisas bem legais. E eles mostraram uma das decisões lá durante essa... Desculpa eu cortar, só uma pergunta curiosa que me veio na cabeça. Tem reconhecimento de voz pra Kinect, né? Sim. Se você tiver com o Rex, ele vai obedecer se você der o comando em sapês. Se você der uma coachada, eu não pensei em falar isso. Sei lá, mano. É uma coisa que a gente vai ter que experimentar quando o jogo sair. O Kroger é uma raça de machão, cara. Você vai ter que dar chute na mesa, porrada na mesa, pra ele entender. Os Krogers são foda, mano. Então, aí eu... Eu tô tentando seguir as minhas anotações. Então, assim, outra coisa da customização de armas é que vai adicionar a economia do jogo. Tipo, as armas que você customizar mais vão valer mais, entendeu? Então, vai ter essa dinâmica mais pra economia do jogo que vai ser adicionado. Os Cerberus agora, que eram seus amigos no 2, eles são os inimigos. Uma coisa que eu percebi na demo é que eles estão doutrinados pelos Reapers. Então, todo mundo da Cerberus tá doutrinado pelo Reaper e virou o seu inimigo agora. As skills agora tem subseções, tipo, como assim, você escolhe Assault Rifle. Aí dentro de Assault Rifle, de metralhadora, tem umas subseções de aumentar o dano ou você aumentar a sua influência quando você tira essa arma pra tentar lidar com alguma situação de diálogo. Então agora mudou um pouco as skills, né? Lutar, deixa eu ver aqui. Você luta com o Anderson, aquele Captain Anderson lá do primeiro também. Ele agora vai ser um cara que vai lutar junto com você durante a invasão da Terra. Ele não vai mais ser um político, né? No meu Mass Effect, ele virou o político, o representante da Terra lá. Uhum. Né? Tem umas lutas muito cinemáticas, gigantescas, assim, uns Reapers gigantes na sua frente. Então, a escala da ação ficou muito maior. Deixa eu ver aqui mais. Missões para ajudar na guerra. Então, as missões vão ser específicas para salvar pessoas que podem ajudar a aliança, né, dos alienígenas com o Shepard de derrotar os Reapers. Então, as missões são salvar alguns lugares-chave para a guerra, tipo um lugar que fabrica míssil, por exemplo. Tem que ir lá e salvar, é isso, pra poder continuar os mísseis vindo pra poder atacar os Reapers. Aí tem que salvar o almirante fudido, o cientista fudido. Então as missões vão ser focadas nisso. E a última coisa que eu até perguntei pro produtor é que teve uma decisão, né, nessa missão durante a invasão da Terra, que você vê um menino que tá escondido. Aí você fala pra ele, ou você fala pra ele fugir, ou você fala pra ele vir com você. Aí o menino foge, e aí quando você tá saindo, fugindo da Terra lá, né, e o Anderson, ele fica pra trás pra poder salvar os sobreviventes da Terra e tal, o menino, você vê o menino entrando numa nave de fuga, e vem um Reaper e destrói a nave. Então, tipo, é uma decisão que você fez que, no fim, levou esse menino a ser morto, e isso pra aumentar a dramatização, né? Eu até perguntei pro produtor se as decisões seriam só dramáticas ou se teria coisas que afetariam o gameplay das missões. Aí ele falou que tem os dois. Então tem missão que não é só pra você se importar com o que você tá fazendo, mas pra que você joga de uma maneira diferente também. Então o meu nível de animação pro Mass Effect 3 é gigantesco. Eu acho que vai ser animal. Eles falaram que vão fazer muito DLC também. Isso aí, pra mim, é uma coisa que é meio foda, né? DLC é um ganho e uma perda ao mesmo tempo, porque eles devem ter um monte de missão que eles devem tá pensando em não colocar no jogo pra colocar como DLC, cobrar mais. Ah, né? Sem dúvida, né? Mas ao mesmo tempo aumenta o universo do jogo e tal. Então o bom é que vai ter um suporte o jogo depois que ele for lançado. Então o meu nível de animação pro Mass Effect 3 é animal. Foi uma das melhores demos que eu vi. E aí, vocês têm alguma pergunta do Mass Effect 3 aí? Cara, não sei. Tipo assim, eu acho que o Rex, ele é meio parente do Sleep do Star Fox. O Lula ainda tá pensando no sapão. Tá pensando no sapão, cara. É sério, cara. Eu fico com isso na cabeça. Sabe o sapinho do Star Fox? Tipo assim, eu acho que isso é... Eu lembro. Então, que agora não é mais sapinho, né? Porque agora você vai poder colocar... Agora você vai poder colocar a sua cara... Acho que é muito caro. É melhor do 3DS. E aí vai ser a sua cara falando, assim. Isso é muito genial, legal, né? Muito genial. Eu achei animal. Eu vi lá no stand da Nintendo. Então, o próximo jogo que eu vou pular vai ser o Arkham City, que foi a outra surpresa animal, né? Que eu achei um jogo muito excelente, assim. A primeira coisa que eu percebi durante a demo, primeiro, eu achei genial, o Arkham City é gigantesco, o cara mostrou uma boa porção da cidade pra gente, e a cidade é muito grande, mas alguém falou um dia numa entrevista, e eu concordo 100%, jogos de mundo aberto tem que fazer o transporte por esse mundo aberto divertido, senão o jogo é uma bosta. Sim. Entendeu? Tipo, concordo grande, gente. O GTA, você entra num carro rápido e sai destruindo todo mundo, mas você chega onde você quer chegar, mas é divertido, porque é um negócio mais interativo e tal. Sempre acontece alguma coisa inusitada. Sim. Exatamente. E eu tava muito preocupado com o Arkham City com isso. Como é que eles vão fazer o transporte? O Batman agora usa a capa dele pra fazer glide. Então, tipo, você sobe num prédio gigante e tem os ganchos e tal. Você consegue jogar o gancho pra tudo quanto é lugar. Então, é tudo muito rápido o transporte. E é animal, porque você pode subir o máximo que você conseguir num prédio muito grande, assim, e você vai descendo ao seu próprio tempo. Você pode ir dando umas... Tipo a capinha do Mario, sabe? Que é aquela capinha de voar do Mario, que você vai fazendo... Uhum. Mario World, né? Dá pra fazer isso. Tem como... se você aperta os analógicos pra baixo, ele dá um rasante. Então, se você tiver que descer rápido, você desce, você faz ataques aéreos. Então você pode também fazer uma estratégia de você chegar lá voando e já acertar dois chutes na cabeça de dois caras, entendeu? Então, o transporte ficou muito legal. Eu adorei. Ficou assim um misto de Spider-Man com Superman da capa furada, que não é direto. Exatamente, bom, exatamente. Ficou bem intuitivo, assim. Em todo lugar que você olha, tem um ícone pra você agarrar com um gancho. Então, ele pode ir pra qualquer lugar bem rapidinho. Outra coisa que eu percebi, que eu até perguntei pro diretor do jogo também, foi um cartaz do show dos Flying Graysons, que era a família do Robin, que era o show, era o cartaz anunciando o show, e tinha uma faixa vermelha no meio escrito cancelado. Então, o show do Flying Graysons foi cancelado. Tá ligado? Por quê? Porque teve um acidente que matou a família do Robin. Aí eu perguntei pro diretor até sobre isso, né? Então, foi um easter egg, assim, que foi muito legal que eles colocaram. Batman vira pederasta nesse jogo ou no próximo? Já percebi tudo. Exatamente. Nossa, louca. Louca. Não, e assim, aí tem a dinâmica com a mulher gato, né? Que foi uma coisa que eles mostraram só na demo fechada. Você tem umas localizações específicas que você sobe num prédio, assim, aí você vê dois gatinhos brincando. Quando você chega nesses gatinhos, aparece um botão escrito Take a Break, que é tipo, descansa. Você aperta esse botão, o Batman vai embora, ele sai, e a mulher gato vem no lugar. E você controla a mulher gato pra fazer missões dela. Que é como se fosse side missions, entendeu? E ela tem outro tipo de combate. É bem mais rápido, é bem mais acrobático. Eles conseguiram fazer o combate muito diferente. O Batman, você sente que ele é mais poderoso, assim, de forte. A mulher gato tem uns ataques super rápido, assim, acerta o cara várias vezes. E eles conseguiram fazer essa distinção. E é mais gostosa também. E ela é bem mais gostosa que o Batman, isso eu concordo. E aí mostrou uma missão dela que ela tava fazendo. Que decepção, cientista. Pensei que você gostava do Batman, cara. Você era favorito. Ah, eu gostava, mas eu não sou apaixonado pelo Batman. Ah, tá. Entendi. Assim. Se fosse no Facebook, tava lá, Robin não curtiu, né? Robin não curtiu. Tipo, tá roubando dele, né? E aí ela também tem aquela visão de detetive do Batman, tem a visão dela também, que ela vê lugares específicos que ela consegue fazer ataque, né? Então o objetivo da visão dela é um pouco diferente. Até dentro dessa visão, ela consegue ver, como ela é uma ladra, ela consegue ver coisas que ela precisa roubar. Então ela entra nessa visão e o que ela precisa roubar fica highlighted, né? Fica em evidência. Então, é um objetivo um pouquinho diferente da visão do Batman. É o Larápios viu, né? A visão Larápio. Exatamente. Larápios, Larápios. E a quest que ela fez lá foi pra Era Venenosa, e ela tem, os relacionamentos dela com os outros vilões. Então, ela tem um relacionamento com a Era, tem um relacionamento com o Pinguim e tal, e ela faz missões específicas pra eles, mas você escolhe entre fazer ou não, entendeu? Tipo, a Era, ela queria que você roubasse a orquídea dela, que ela tá com muita saudade da orquídea, que tá num cofre, que tem um monte de gente guardando. Acho que é o Pinguim que tá guardando. E aí, quando você chega na orquídea, você tem a decisão de pegar a orquídea ou deixar lá, entendeu? E isso afeta o seu relacionamento com a Era e tal. Então, é uma dinâmica muito legal que eles conseguiram adicionar também. E são as histórias secundárias, né, que você pode dar um tempo pro Batman e não deixar ele tão ferrado como ele ficou do Arkham Asylum, né? Foi uma demo muito legal, o combate tá muito fluido. Eu gostei bastante do combate do Arkham Asylum, teve gente que não gostou tanto. Mas o cara falou que tem outros gadgets agora que você pode usar durante, mudou um pouco a customização dos golpes e tal. Então ele falou que vai ficar melhor ainda pra quem gostou. Então pra mim foi uma notícia boa. Vamos ver que pra quem não gostou do Asylum, se vai começar a gostar agora com Arkham City. Pra mim foi um dos melhores jogos da feira inteira. Muito bom mesmo. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Não sei, eles falaram de alguma coisa de multiplayer ou vão continuar focando no single mesmo? Eles focaram no single, só que eles lançaram o Batman Impostors, né? Que é tipo um Left 4 Dead dentro do universo Batman. Ah, é um bacana. Completamente diferente. Então eu acho que eles dividiram esforço, o que foi uma puta de ideia. Também acho. Eles tiveram, né? Mas é single player, é uma coisa single player. Pelo menos single player. Single player. Exatamente. Sonic, eu vi o boot do Sonic Generations, eu tirei foto especificamente pro Hyde. Oh. Tem. Teve um orgasmo, Hyde. E tinha um. Tinha uma estátua gigante do Sonic no chão, né? E tinha uma rodando em cima do stand, assim, tava bem legal. Nossa. E era um stand relativamente grande, cara, pro Sonic. E assim, eu não joguei, mas eu vi um pessoal jogando. E pra mim parecia um remake fudido do Sonic em HD, assim. Eu vi um cara jogando aquela primeira missão do primeiro Sonic lá, que eu reconheci pela pontezinha de Madeira. Green Hill Zone, exatamente. E tava bem legal, o gráfico muito foda. Eu não sei quais vão ser os específicos do jogo, mas eu gostei. Porque, então, era uma coisa que eu tava comentando até com o Mr. Bubbles antes da gente começar. Se vocês tivessem ido na E3, a E3 de vocês ia ser completamente diferente da minha. Porque eu fui em coisas específicas que eu achava animal, entendeu? Eu fechei as demos que eu achava animal, essas coisas. E pra vocês, até o Mr. Bubbles, ele perguntou do Super Street Fighter versus Tekken. Eu vi o pessoal jogando, teve campeonatinho e tal. Devia ter uma fila bem grande, né? Hã? Devia ter uma fila grande também. Tava gigante a fila, com certeza. Mas, então, não era algo que... Eu tinha muitas outras coisas diferentes pra ver que eu não foquei nesse jogo específico. Você ficou com medo de dar Hadouken lá, no direcional? Ah, era só escolher alguém da Tekken. Era só escolher alguém do Tekken, aqui não tem Hadouken. É mesmo, é verdade, eu não tinha pensado. Mas então, porque eu tinha muitas outras demos, muitas outras coisas pra ver, né? E assim, tirando as pessoas que eu vi, né? Eu tirei uma foto do Michael Pachter, ele fez uma previsão retardada pra conferência da EA. Quando eu vi, vocês sabem quem qual a previsão que ele fez? Então, o Michael Pachter, eu estava na fila para entrar na conferência da EA. Aí passou o Michael Pachter do meu lado. Aí eu gritei para ele assim, ô Michael, qual que é a previsão que você tem? Aí ele assim, o pessoal da Insomniac vai mostrar um negócio muito foda hoje. Vai ser o melhor da conferência. Falei, tá bom. Vocês lembram qual foi o jogo que a Insomniac pôs na conferência da EA? Tá vendo? Não, ninguém lembra. Previsão retardada. Ele Mas aí você falou para ele que tinha a sua previsão também? Não, porque eu não tinha nenhuma. Ah, você falou que Shadow of the Colossus ia ser anunciado pro 360. Você não desafiou, cara. Você teve a chance de desafiar ele, não desafiou. Isso é verdade. Mas não na EA, é que eu tava pensando na EA. Mas é verdade, eu podia muito bem ter falado isso. Sim, eu tenho a previsão. Né? Last Guardian pra Xbox e Ico Collection HD pra... Ainda bem que você falou também, né? Senão ia ficar 0-0. Não, é verdade. Eu joguei o Ico Collection, aliás, viu? Mas isso, quando chegar na conferência da Sony, eu falo. Então, o jogo da Insomniac na EA foi um Overstrike, que é tipo um Left 4 Dead de ação. Left 4 Dead fez escola animal nessa três. Mas esse Overstrike foi um teaser, não teve nem jogabilidade, então foi uma bosta. Nossa, tipo... eu nem me lembro disso aí. Então, tá vendo? Esse já é o exemplo que o Michael Pachter é um retardado que não sabe nada. Então, beleza. Então eu vi o Michael Pachter, eu vi algum pessoal da IGN, vi o Daniel Kaiser, eu vi o N. Guy Crow, que ele faz às vezes algumas entrevistas lá. Eu vi o Hulk Hogan, que não é de nenhum lugar, mas é aquele wrestler animal lá. Eu vi quem viu Heroes aqui, eu vi o Hero do Heroes. Ele tava no. Eu vi alguns capítulos de Heroes. Ele falou Safety Leader, todo mundo fala isso pra ele. Então ele tava lá, ele tava do lado de fora do boot do Mass Effect 3. Então eu não sei o que ele tava fazendo lá, mas ele tava lá. Então eu vi o Red, né, que é o presidente da Nintendo of America. Eu vi o Yves Guillemot, que é o presidente da Ubisoft. Vi um pessoalzinho de indústria, assim. Também? Você tirou uma foto com o Red, não? Não, porque ele tava apressadão indo embora, mas ele passou do meu lado, assim. Ele tava com uma cara fechada, sei lá, alguém deve ter falado que o Yu não é que a cara dele é daquele jeito mesmo. É, daquele jeito, já viu ele? Sério? Eu acho que ele é um maior sério. Falando de jogo aí, você comentou até que tinha jogado o Resident Evil, o Raccoon City. Raccoon City. O que você achou? Então, foi uma das... Vamos lá, como é que foi a demo? Foi uma das surpresas da E3 pra mim. Foi o Operation Raccoon City. Foi animal, eu fiquei muito animado. E assim, eu joguei 10 minutos dele, foi uma das missões co-op. Eram quatro pessoas no mesmo stand, assim, jogando juntos. E assim, basicamente, eles querem deixar claro que você pode afetar a história. Porque a primeira cena foi aquela cena do Resident Evil 2, acho, que tá a Claire... Claire e o Leon. Não. Então eu tô falando errado. Tá. Não, acho que é o Leon, que vem um... É o Leon. Eles têm um acidente de carro, aí vem um... Exatamente. Eles ficam separados, um para um lado, um para o outro. O caminhão bate no carro de que eles estão, ela fica para um lado da cidade, ele fica para o outro. E aí, essa cena exata eles mostraram, essa cena. E aí, quando terminou essa cena, apareceu um cutscene dentro do jogo, que a câmera veio vindo para trás da rua que ele tava assim, apareceu ele olhando preocupado pro lado, e aí você entra no seu personagem e você vê ele lá no fundo, ele descendo uma ruazinha assim. Então eles querem ter certeza que você entenda que você tá no universo do Resident Evil antigo. Tipo, eles deixaram bem claro isso, né? E a sua história são quatro soldados que estão fugindo da Umbrella, né? E aí a Umbrella solta um monte de soldado contra você. Então, o que eu achei legal foi. A primeira coisa que eu achei legal, a diversidade do. Não sei como fala. Diversidade. Diversidade, isso. A diversidade dos inimigos. Você luta contra zumbi e vários tipos de zumbis. Você luta contra soldados armados. Que é a prioridade, tem sniper, tem cara com metralhadora, que esses são inteligentes. Então a estratégia é completamente outra. Eu acredito que são os mercenários que chegam no começo do Resident Evil 3, que se passa ao mesmo tempo de Resident Evil 2. Mas é aquele zumbi old school lá? Sim, então, alguns sim. Aí tem também os leakers, né? Teve uma parte da demo que tem os objetivos. Você tem que ir nos objetivos e fazendo, e vai abrindo partes da cidade e tal. Um dos objetivos, você tá dentro de uma garagem que tá abarrotada de leaker. Você tem que matar todos os leakers para abrir a próxima parte. Então, aí tem os leakers, tem os zumbis old school, tem esses soldados. Eles jogam aqueles crates com aqueles zumbis super fortes lá, que eu esqueci o nome. Ah, os Mr. X. Acho que era isso aí. Aí tem aqueles zumbis super fortes, né? Que eles jogam uns 3, 4 ao mesmo tempo. E o bom é que toda vez que esse tipo de coisa acontece, a sua estratégia muda completamente, entendeu? Quando você é atacado por zumbi muito, aparece assim, você está sangrando, os zumbis estão atrás de você. Porque quando você sangra, os zumbis ficam mais loucos pra ir atrás de sangue. Então você vira mais surviving quando está, é o momento de surviving. Exatamente, exatamente. E aí cada soldado tem um poder, né? Tem um que é... Que tem um que tem uma armadura que fica invisível, aí tem outro que fica com munição infinita e não precisa fazer reload por um tempo específico. Então, cada soldado tem um poder diferente que meio que completa o time. Então, a melhor maneira de jogar é com quatro pessoas. Com quatro pessoas. E todo mundo sabendo bem qual que é o seu poder para poder usar no horário específico, né? É um pouco da fórmula do Borderlands. Exatamente, exatamente, isso mesmo. E assim, não tem mais pé de cimento, pelo amor de Deus, finalmente eles tiraram a porra do pé de cimento. Você jogabilidade corre. É estilo Dead Space, mais ou menos? Não. Ou Gears, tá mais pra Gears. Tá mais pra Gears, eu falaria mais Gears, porque a câmera fica um pouco mais pra trás e você o negócio de cover é mais Gears, assim. Mas eu gostei muito, foram 10 minutos assim que eu, nossa, por mim eu já jogava o jogo inteiro naquela hora. Tem momentos tensos, assim, que você sente que você se sente meio overwhelmed, assim, que muitos zumbis você não consegue dar conta. Então você tem aquela. Você ganha mais agilidade, eu acredito que você vai ter que ganhar muito mais inimigo pra ter aquela sensação de, cara, preciso sobreviver, de estar sempre no fio da navalha. É tipo, tem vezes que eu me senti Left 4 Dead mesmo, cara. Tipo, muito zumbi vindo e eu chamando o pessoal. Eu tô aqui, não sei aonde, vem. Aí o cara vem, entendeu? Pra me ajudar, começa a matar um monte de zumbi. Tem hora que cada um vai pra um lado, aí fode tudo, entendeu? Então eu achei muito legal. E o bom é que, tipo, quando você tá lutando contra soldados armados e tal, aquela coisa, vivos, os zumbis atacam eles também. Então, se tem um zumbi atacando um cara que é seu inimigo, você... não ataca ele por enquanto e vai tentando matar outros caras, entendeu? Tem sniper, então você tem que tomar cuidado com os snipers em cima dos prédios. Onde você atira no soldado, conta. Então, todos eles estão com colete à prova de bala. Se você não atirar na cabeça ou nas pernas, demora muito mais que ele morrer. Isso é bem Resident Evil 5. Tem lugar que é mais sensível do inimigo. Tem vários weak spots, assim. Cabeça então, é mais fácil. Então, cara, pra mim foi uma das surpresas da E3. Todo mundo que... Fiquem de olho nesse jogo, porque vai ser animal. Esse, pra mim, é compra certa. O feeling dele, então, tá igual os Residentes Antigos. Tá mais, cara, terror, assim. Pelo que você falou, pra mim, tá Resident Evil só no nome. Então. Exatamente. Não tá, não, Raid, porque... Não. é mais cooperativo. Então, você tem muletas, entendeu? Você sabe aonde, tem um amigo seu lutando lá perto. Se você tiver muito overwhelmed, assim, tiver muito zumbi em cima de você, você sai correndo pra ficar junto dele, você chama a gente pra te ajudar, entendeu? Eu acho que os Resident Evil antigos é mais você contra o mundo, assim. Eu não joguei, mas eu imagino que seja mais ou menos esse o esquema. E nesse lado não é muito terror, porque você tá vendo todas as ameaças, entendeu? Mas o que você achou da ambientação da cidade? Quando o pessoal fala de terror, tem muito da parte artística também. É claro que você estava sozinho nos outros Resident Evil. Mas o que você achou da ambientação da cidade? É algo mais frenético ou tem aqueles momentos parados, assim, que você não sabe o que tá na frente, vai ver e de repente o bicho pega? Era de noite, não, assim, a demo tava... Era de noite. Ah, a demo era de já noite. Um grande avanço. Exatamente. Eu acredito nisso, acho que o clima vai ser... É que você vai ter aquele clima compartilhado. Como você não vai jogar sozinho... O terror não vai ter, até porque eu nunca achei tão aterrorizante assim Resident Evil. Mas eu acredito que o clima eles devem conseguir criar, até porque Raccoon City é algo que está na memória dos jogadores clássicos, né? Quem sabe esse jogo consegue convencer o pessoal a jogar Resident Evil de uma outra forma. Sim, principalmente quem não gostou do 4 e do 5. Eu acho que essa foi a tentativa e eles conseguiram, pelo menos a meu ver, eles conseguiram. E em relação à ambientação, aquela parte da garagem que você mata os Lickers, quando você termina, você tem que abrir uma das portas da garagem para ir para outra parte da cidade. E embaixo, quando ela tá abrindo, você vê uma porrada de pezinho de zumbi. Então você não sabe o que tem na frente, você só sabe que tá abarrotado de zumbi para te matar, entendeu? Então tem uma certa ambientação de que você não sabe o que vem pela frente, mas a cidade tá sempre infestada de zumbi. Entendeu? A demo acabou quando a gente matou os dois Mr. X. Tinha dois ou três lá que eles jogaram contra a gente. E aí quando a gente conseguiu matar os três, a demo acabou e passaria para a próxima fase, né? Então tem objetivos específicos que você tem que fazer, o que é bom porque eles não ficam limitados no número de inimigos que eles jogam em você, entendeu? Eles podem jogar a quantidade de inimigos que for preciso para você sentir um desafio e conseguir terminar aquele objetivo. Quando você termina o objetivo, acaba ali e você não tem que matar todo mundo, entendeu? Uhum. O que eu achei um ponto positivo. Então eu achei animal, eu gostei muito e foi uma das grandes surpresas da E3 pra mim. Eu assim, admito que eu não tava esperando nada, mas foi muito foda quando eu joguei. Então, deixa eu pular um pouco pras conferências, assim, e o feeling que eu tive, né, o sentimento que eu tive de cada conferência que eu fui. Beleza, vamos lá. A conferência da EA foi a primeira. Eu não fui pra da Microsoft e não fui pra da Ubisoft. Então essas duas eu não vou poder falar nada. Mas a da EA foi a primeira que eu fui. Ela foi muito bem tecnicamente falando. Tinha um Wi-Fi. Eu até mostrei uns dois, três vídeos durante ela lá, porque o Wi-Fi dela tava todo mundo elogiando, que tava um esquema muito legal, tava todo mundo conseguindo reportar e tal. Então foi, já começou bem daí. Eu fiquei bem próximo do palco. Eu até mostrei o Battlefield lá, acho que o General Jota falou no comentário que ele viu o meu vídeo ao vivo enquanto eu tava... Ele viu, quando estava transmitindo ele viu. E foi muito legal, assim, né? Eu tentei fazer isso o máximo possível. Então, o que eu achei legal foi a quantidade de jogos. Todo mundo estava impressionado. Eu fui conversando com os jornalistas que estavam perto de mim e tal, todo mundo ficou impressionado com o número de jogos. Teve até gente que me perguntou do lado de fora. A EA foi, quantos jogos? Aí eu falei, 11. 11 jogos? Caralho, não acredito. Aí a gente foi contando pra ver quais jogos foram e tal. Foi 9 ou 11? Eu acho que foi 11. Mas o que decepcionou foi a quantidade de teasers. Que aí eu já comentei um pouco mais cedo. Não teve muito gameplay. Teve mais teaser. Trailer um trailer promocional do jogo e não gameplay. E eles gastaram muito tempo, que é uma coisa também que o Homem Mal comentou e eu concordo 100%. Aquela fase de tanque do Battlefield é animal. Só que gastar 10 minutos naquilo, entendeu? Podia ter colocado um negócio mais frenético, que mostrar mais engine mesmo, destruição, essas coisas. E diminuído um pouco o tempo da demo pra mostrar gameplay do Overstrike, por exemplo, que foi o jogo da Insomniac pra EA. Se vocês não lembram do nome, mas o nome é Overstrike. Ou um pouco do Reckoning, que é outro que eu também queria muito ver. Eu queria ir na demo do Reckoning. Eu podia, eu fechei a demo do Reckoning. Mas eu não tive tempo de ir. Eu vi muitas outras coisas e não deu tempo. Mas é um jogo medieval, assim, que parece que vai ser muito legal também. Mas não mostraram gameplay. E até o o cara da EA lá, ele falou assim, a gente não fica trazendo celebridades aqui por nada, a gente vai direto pros jogos e é isso que a gente vai mostrar e pronto. E ele nem falou muito, ele só foi direto pros jogos. Isso foi uma coisa que o pessoal gostou também, assim, que eles zoaram com a Microsoft, que levou o Ice-T, né, pra jogar o Gears of War e tal. Então foi tipo uma pontada que eles deram na da Microsoft. A Sony levou o Michael Jordan também? Não, a Sony levou o Kobe Bryant. Isso, o Kobe Bryant, sabe? E teve aquela parte dos três jogadores de futebol americano também, mas aquilo não interessa muito pra gente, porque, né, a gente não joga muito esses jogos de esporte, então a gente tava um pouco se fudendo mesmo. Mas, assim, pros americanos foi uma coisa muito foda, assim, né? São os três jogadores mais fudidos e tal. Então, a conferência da EA, no fim, impressionou pela quantidade de jogos, decepcionou pelos teasers. E, assim, eles focaram no que tinha que focar. Battlefield foi o grande ganho, até aquele The Sims Social lá, quando todo mundo viu, todo mundo meio que aplaudiu, mas porque todo mundo sabe que é o The Sims pro Facebook, né? A EA vai ganhar uma tonelada de dinheiro com essa porra. Muito dinheiro. Tipo, quem tava lá na conferência não se importou com o The Sims pro Facebook. Só que eles vão ganhar muita grana, muita. Eles também acho. Então, todo mundo aplaudiu mais pelo modelo de negócios, entendeu? Ele foi um ótimo modelo de negócio que a EA fez. Então, a sacada deles. Eles fizeram uma puta de uma sacada boa. E aí, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa de nota. Mostraram a primeira demo do Mass Effect 3. Aquele Need for Speed The Run, quando ele falou que tinha ação fora do carro, você tem que fugir de uma ponta a outra aos Estados Unidos em 48 horas, acho. Acho que é 48 horas. Então, toda fase é você num ponto dos Estados Unidos indo pro outro e você tem que fugir de qualquer jeito. E tem umas horas que o carro quebra e você tem que sair. Eu fiquei muito animado. Falei, eles vão fazer uma troca legal, o cara fora do carro. Mas o cara fora do carro é só quick time event. Tipo, chega num negócio que você tem que apertar o X na hora certa pra ele pular, entendeu? Então, porra, eu fiquei muito decepcionado. Eu fiquei animado, depois que eu vi como era, eu achei uma bosta. Então, esse Need for Speed The Run foi uma... Pra mim, no fim, foi uma decepção. Teve aquele SSX, que é aquele de snowboard lá, mas foi só teaser. O FIFA 11, agora... Então, eu peguei alguns detalhes legais pra quem gosta de FIFA que tá ouvindo a gente. Porque pra gente mesmo não interessou muito. Agora vai ter defesa tática. O FIFA sempre focou em ataque. Agora você vai ter várias maneiras de fazer uma defesa que dificulte o ataque do cara que tá jogando contra você, né, que tá com a bola. Então eles deram um foco muito forte para isso. E a física de impacto, dependendo de como o jogador faz a falta em você, você fica com injury, né, com dano, a contusão. Exatamente, você fica com a contusão de um tempo específico. Se é mais forte, você fica mais tempo sem o jogador. O jogador, ele manca de um jeito certo, específico, sabe? Então, eles fizeram uma física de contusão muito real, que isso foi muito legal. E eles lançaram um negócio chamado Futebol Club, que é uma identidade só, que tudo que acontece no mundo real de futebol, ele replica pro jogo, se você tem esse Futebol Club, né? Então, e isso passa para qualquer console. Uma identidade, você pega pro PC, se você quiser jogar no PC, você pode pegar essa mesma identidade se você jogar o FIFA no Xbox, no PS3. Então é bem legal, assim, o jeito que ele mostrou o esquema. Pra quem gosta, vai ser um negócio fora desse mundo, assim, né? Tem um amigo nosso, meu e do Lula, que a gente conhece, que ele só joga FIFA e ele vai amar isso, né? Mas na realidade, é mais Madden do que FIFA ultimamente, né? Mais Madden do que FIFA ele joga. Ah, ok. Ele joga. Aqui na FIFA não é. FIFA não é tão bom assim. Essa mundo foi mal da bola. FIFA não é tão bom assim. Madden é. Fala pra ele ouvir esse cast, hein? Exatamente. Pode ouvir. Você sabe quem você é. Você sabe quem você é, exatamente. Aí teve o Reckoning também, né? Que aquilo não teve gameplay, teve só teaser, então não mostrou nada. O Battlefield 3, os gráficos estão muito impressionantes. Foi uma das coisas que mais aparece, assim, que a gente viu, foi que eles focaram muito em melhorar gráfico. Mas o gameplay, eu joguei o... Então, aí eu já vou aproveitar pra falar da demo. A minha demo foi aquele multiplayer contra a gente da Europa, né? Que tava na Europa. O multiplayer tá muito legal. Pô, eu gostei bastante. Eles, as armas estão bem legais, os caminhos estão mais lineares e eles focaram muito em design de mapa. Então, os mapas que você joga, ele tem um mapa que é mais. Tem uma parte do mapa que é mais aberto. Aí tem uma hora que você entra no metrô. Então fica mais combate próximo. Entendeu? O tamanho dos mapas? Ainda tá tão grande ou eles estão diminuindo? Gigantesco. Ah, tá ótimo, cara. Tá gigante ainda. Nada de novo, exatamente. Aí quando você sai desse metrô, é um inimigo, é um time atacando o outro. Então, quando você toma uma base, aí vai a outra base que tá mais pra frente. A terceira base é uma base que fica, tipo, num prédio do governo, assim. E tem um monte de prédio na frente. Eu subi num dos prédios e fiquei snipando os caras. Snipei, tava todo feliz, falando pro meu time, tô matando uma galera e tal. De repente, eu só vejo um míssil vindo na minha direção, destruiu o prédio, aquele andar inteiro, e eu morri. E assim, foi uma coisa muito impressionante de se ver, né? Essa física de ataque, que até eles lançaram a Frostbite 2.0, né? Que a física de destruição tá muito melhorada. E é muito legal, você vê que o míssil tá vindo nessa direção, você pensa, puta, fudeu, morri, foda-se. Não se é... esconde atrás de uma mesa, né? Você esconde atrás de uma mesa, você sobrevive. Isso não existe aqui. Não existe. Entendeu? Isso é e a estratégia muda bastante e é muito legal. Aí teve o Overstrike, que são os quatro operativos lá, cada um com um poder diferente. Mas Somniac. Bem mal, qual o jogo que você se esconde atrás de uma mesa e você sobrevive? Praticamente qualquer FPS. Era só pra você falar esse nome. Não, mas quanto a isso, eu nunca tive problema, não, cara. Battlefield sempre, fisicamente, sempre foi superior, cara. Com certeza. Só que não vende. Não, e assim, basicamente, digno de nota foi, foi isso. Daí. A da Sony foi um negócio inacreditável. Vocês estão metendo a conferência da Sony, blá blá blá, mas é que estando lá é uma coisa completamente diferente. Eu tirei umas fotos animais, assim. Quando você entra, era num estádio gigante. No estacionamento já tinha uma festa. Eles pegaram uns 10 carrinhos de comidas diferentes. Tinha sorvete, Subway, que qualquer um podia ir lá pegar qualquer coisa pra comer. Tinha o quê? Tinha o quê? Subway. Agora eu entendi. Por isso que você gostou, né? Pela comida, né? Espera, tem mais. Você pegava sanduíche, vinha com a bandeirinha de papel escrito, we're sorry. Exatamente, cara. We're sorry. Assim, vamos almoçar? Ah, mas eu tava afim de comer Subway hoje. Não, vamos almoçar? Dizer, não, mas eu tava afim de comer Subway hoje, agora eu já entendi. Então. Foi tipo a festa de aniversário do Kiko, né? O Chaves tá lá pela comida, né? A festa da boa vizinhança. Não, mas assim, o escopo da festa que eu tô querendo dizer foi gigante. Tinha do lado de fora, nesse estacionamento, tinha uma van do palhaço do Twisted Metal. Com todos os detalhes, o palhacinho em cima e tal, perfeita a porra da van, assim. E aí tinha um DJ no meio fazendo um pré-show, assim. Eu até conheci um repórter italiano, Ferdinando. Ele não vai ouvir isso, mas... Aí, Ferdinando, tô falando de você. Ele é um jornalista da Itália, que ele tava sozinho por lá também. Eu até perguntei pra ele se as pessoas ficavam pedindo pra ele falar It's me, Mario, mas ele falou que não. Italiano, né? Mas muito louco. Ele se sente representado pelo Mario? Ele sente, assim, a cultura, o país dele. Cara, agora tem o Ezio, né? Agora tem o Ezio, é verdade. Então, beleza. Aí a gente esperou pra entrar, entramos, né? E era o palco, foi o maior palco que eu vi. Tava maior que o palco da Nintendo e qualquer outro. E fizeram um palco gigantesco, assim. E eu peguei foi o melhor lugar de uma conferência que eu peguei. Peguei bem no centro, assim. Então eu consegui ver tudo. O escopo era gigantesco, né? E aí entrou o Jack Trenton lá. Ele falou. A primeira coisa que ele falou foi o 3D do Uncharted e do jogo do Lanterna Verde. Ele deu uns óculos 3D pra gente. Cara, o 3D desses jogos é perfeito. Ele adiciona no gameplay, sabe? Assim, você vê a profundidade das coisas e tal. É muito legal. Eu fiquei bem impressionado com o 3D dos dois jogos, do Lanterna Verde também. Uncharted todo mundo sabia que ia ser animal, né? Aí depois ele veio pedir desculpas pela queda. Ele falou que a rede naquele momento estava a 90%. de capacidade, ainda não tava 100%, mas ele pediu milhares de desculpas, aquela coisa toda, né, que o Homem Mal já zoou aí. Aí eles anunciaram mais uma parceria do Cinema Now, no PS3, que também só funciona para os Estados Unidos, né? Cinema quem? Cinema Now é o nome do parceiro. Deve ser alguns filmes específicos para que você pode comprar. Tô vendo. Uns bem específicos, né? Mesmo. Pornozinho. Então, aí veio o Uncharted 3. Eu achei o stealth do Uncharted de muito sem inspiração. Porque assim, sabe aquele negócio de o soldado tá especificamente olhando pra um ponto que você consegue, sabe assim, não é nada que você precisa de estratégia, ele tá é lá coreografado, você... não, é coreografado. Então eu achei, eu não falei que é ruim, eu falei que é sem inspiração, eles não mas eu acredito então, que vai ter poucos momentos assim, igual o 2 também, pouquíssimos momentos, hein? Espero, porque eles fizeram um ponto específico lá, o cara que tava apresentando, ele falou que agora vai poder... tem alguns momentos stealth muito legais e tal. Então, eu não fiquei muito impressionado. A ação é excelente e também, puta, eu fiquei impressionado com a tela do barco, essas coisas. Isso eu fiquei impressionado com a tela. Os comandos de atirar, tá tudo no do jeito certo, nada que te impeça. Então, ainda é um jogo excelente. Só o stealth que eu não gostei. Agora, ele e pro PS Vita, eu joguei a demo. Do PS Vita. Eu joguei a demo inteira que apareceu, eu peguei na minha mão e joguei. A demo do Uncharted. A demo do Uncharted no PS Vita. Joguei. E olha, primeiro as coisas ruins é esse negócio do stealth que também não pegou e tal. Mas, cara, aquele negócio de você passar o dedo na tela de toque e ele anda, faz toda a plataforma pra você, de escalar os lugares, essas coisas, eu achei muito retardado. O bom é que você pode escolher fazer isso ou não. Então, se você quiser com os controles tradicionais de descendo e tal, beleza. Se você quiser, fica muito fácil, entendeu? E é um negócio que não adiciona nada de impressionante. Tipo, você passa o dedo, faz o caminho e ele faz sozinho. Você só sabe o que eu acho? Que é todo o desafio assim, do jogo, né? Não, mas eu acho que isso é casualizar o jogo. Mas até aí, tem que ver, porque, por exemplo, isso vai ser um jogo de um portátil, né? Então, a gente tá falando de um jogo de $40. Se as pessoas que estão acostumadas a jogar esses jogos mais simples de toque na tela de um dispositivo da Apple, se elas pagam um jogo de $1 ou $2, se elas vão estar dispostas a pagar $40 para jogar um Uncharted desse jeito. Sim. Porque os hardcores vão comprar, não tenho dúvida. Ah, com certeza, mas esse ponto específico, e foi uma coisa que foi um consenso geral, assim. Todo mundo falou, nossa, sério, você faz o caminho com o dedo, não sei o que lá. Mas a parte boa foi os combates e tal. Agora o combate próximo é pela tela de toque. Você chega perto do cara, aparece o local que você tem que apertar o dedo pra bater nele. E às vezes é na cabeça e tal. Então isso eu gostei bastante. É difícil porque você tem que... Ou você tem que usar os polegares, ou você tem que tirar uma mão do Vita pra você bater. Então assim, vai... Tem gente que vai ter que se acostumar, não dá pra jogar em qualquer lugar, tem que ser num local específico pra você não cair o Vita e quebrar tudo. Então isso eles vão ter uma dificuldade grande, mas a dinâmica do jogo é legal, eu gostei. Mas vamos ver como vai ser o pessoal jogando no sei lá, um cara lá nos Estados Unidos jogando no ônibus, entendeu? Vai ter muito Vita quebrado por aí, quem tem mão pequena vai se fuder, entendeu? Esse tipo de coisa. Aí veio o Resistance 3, não teve muita mudança de gameplay. Eu joguei a demo do Resistance 3 nesse mesmo dia. Eu achei muito legal a dinâmica das armas, que cada arma tem um segundo modo. Então tem arma que faz um lock no inimigo, aí você atira uma bomba, vai lá e gruda no inimigo, tipo teleguiado. Igual a Unreal Tournament, a arma tem um segundo botão de tiro. E eu achei muito legal essa dinâmica, eu gostei bastante. E eu joguei o Resistance 3 com a arma, com aquele, que eu esqueci o nome da arma, que é a arma mesmo com o move. Meu, aquilo é um gimmick, cara. É um gimmick aquela porra. Não, tipo, é legal, tem muito botão, assim. É muito difícil você saber mapear exatamente onde estão as coisas. Tem um analógico pra você virar, fazer o strafe, né? Você andar na lateral. Pra frente, pra trás, e aí você controla a visão com o move. e você vai controlando a visão com o move. Só que não é... É impossível você terminar o jogo com aquela porra. Porque cansa, é frustrante, você não consegue mirar direitinho com a velocidade que você precisa e tal. Então, assim, é um negócio que você mostra pros seus amigos, joga por 5 minutos e volta pro controle pra terminar o jogo. Foi o que a gente falou até no próprio cast anterior mesmo. Eu joguei o Killzone assim, cara. Você joga 5 minutos, cara. Então, é legal? É, eu não tô falando que é ruim. Ai, eles conseguiram fazer um negócio legal. Quando você mira virando o corpo, ele mira exatamente onde você tá mostrando. Sabe, é um negócio... Não, funciona como se fosse o analógico direito. Só que não rola você terminar um jogo assim. Não rola, entendeu? Pra mim é um gimmick. Quem comprar essa porra por $150, que é o bundle que eles fizeram lá, o cara vai se arrepender depois. É... Aí, beleza, isso foi o Resistance. Aí eu joguei o Ico Collection, claro que não tinha o Last Guardian lá, né? Mas o Ico Collection eu joguei em 3D, no PS3, numa TV gigante. Puta, é uma emoção master, né? Eu até conversei com o cara que tava tomando conta dessa demo, aí ele falou assim... você já conhece o Shadow of the Colossus? Eu falei, cara, é um dos meus jogos preferidos de todos os tempos. Ele falou, você é a 40ª pessoa que me fala isso. Tipo, todo mundo que vai jogar fala que é o melhor fala jogo. Isso. Entendeu? Então, e aí, meu, muito animal, em HD e tal. Algumas dinâmicas de jogo que a gente tá mais acostumado depois de todos esses anos, é difícil. A câmera não ajuda, entendeu? O lock-on no Colosso não ajuda quando você aperta o botão pra ficar com a câmera focada nele. Esse tipo de coisa não, é pior do que tem hoje em dia. Mas envelheceu. Envelheceu. Mas mesmo assim... Graficamente tá bonito mesmo? Puta, cara, tá muito... Você vê os detalhes do Colosso como você nunca tinha visto antes, cara. O pelo, sabe? A física do pelo, do Colosso. Puta, é uma coisa... emocionou, cara. Esse emocionou de verdade. Eu me senti emocionado quando eu joguei, de verdade. Porque é muito aproveitando forte. Aproveitando o momento. Uma pseudo-troca de estúdios, assim. Você daria Lionhead pra pegar o Team Ico? Claro, lógico, com certeza. Ah, sabia! Não, eu prefiro muito mais o Team Ico do que o Lionhead, foi isso que você perguntou, né? Exatamente. Cara, com isso, certeza. Aí. Que só isso aí. Pronto, tá respondido. Nossa, eu nem vi o Molineux, cara, nem vi. Aí beleza. Aí tem a tela 3D no PlayStation, aquele monitor que mostrou, que é um monitor de 22, que vem com óculos... 24, desculpa. Vem Sony. Óculos, vem o óculos e vem o Resistance 3. Ele funciona como 3D, tem, né, ele tem a funcionalidade 3D por $500. Todo mundo amou isso lá. Porque, assim, é Estados Unidos, é um preço baixo para uma TV 3D. Sabe, assim, então, é um bundle que lá nos Estados Unidos vai vender que nem água, cara. Aqui não foi um impacto muito grande, porque pra gente não se aplica. Mas eu senti lá que foi um dos pontos altos da conferência pra eles. E na Europa, que eles vão vender oficialmente também. Então, espero que isso venha pro Brasil. Agora eu vou falar. Eu testei essa porra lá. Tinha essa porra pra testar e eu testei. Cara, é um negócio que é impressionante. Tipo, tá a tela e tava jogando... Wipeout, aquele da corrida de navinha, sim, sabe? Sim. Aí tava o Wipeout lá, e quando você vê sem o óculos, você vê, tipo, duas navinhas transparentes e, tipo, um negócio meio que parece 3D, assim. Quando você põe o óculos, você escolhe um botão, Player 1 ou Player 2. Quando eu ponho o Player 2, eu só vejo a frequência do Player 2. Quando eu ponho o Player 1, eu só vejo a frequência do Player 1. Então, eu fiz com a demo com um jornalista, né? Um da Austrália lá, que tava do meu lado. Meu, quando a gente mudando os botões e jogando assim, é impressionante, cara. A tela fica perfeita, o óculos ainda é meio desengonçadão e tal, mas, cara, a tecnologia funciona lindo. Eu fico imaginando isso pra outros jogos, eu fico imaginando isso pra TV. Eu jogando meu Xbox, meu PS3, qualquer jogo, e a minha esposa assistindo novela, cara, na mesma TV, sabe, assim. Então, esse é o primeiro passo, mas isso é uma coisa que vai começar a ficar possível, que são frequências, entendeu? Então, eu achei muito impressionante. É animal a TV. Então, pra mim, foi um dos pontos altos mesmo. Ah, fosse maior, cara... Na realidade, assistindo novela, eu não acho, acredito que não role. Mas pra dois players, vai rolar. Não, rola sim. Eu acho que rola sim. Eles vão... Assim, claro que tem que ser... Nossa, teria um problema sério com o áudio, cara. Acho que não, e fone de ouvido. Entendeu? Então, mas, cara, sei lá, eu acho que é um negócio meio Megazord, assim. Eu não boto muita fé, não, porque vai precisar ter uma. Primeiro, ter uma quantidade muito grande de gente que vai adquirir uma TV dedicada praticamente para um videogame. Então, tipo assim, eu acho que vai ter uma saída de entusiasta, mas eu não acredito em 1 milhão de TVs dessa na rua. Eu acredito em 300. Eu acho que 1 milhão sim, porque o preço de $500 lá é baixíssimo para uma TV de entrada 3D. Porque não. Lá, TV 3D é caríssimo. Eles conseguiram fazer com que popularizasse. Mas, cara, o que adianta você vender uma TV de 24 3D que tem essa coisa por 500 e uma de 42 polegadas custar $700? Não, mas é um bundle com óculos e com o jogo. Eu sei, mas o jogo não conta, velho. O jogo, eles vão dar com hambúrguer, velho, essa porcaria de Resistance. Isso é verdade. Então. Resistance nem conta, mas eu, cara, o pessoal que experimentava e quando saiu essa notícia, todo mundo amou, assim. Lá o mood foi uma coisa animal. E eu experimentei, eu acho também muito louco. É, meu, a tecnologia realmente me impressionou, mas a TV em si, não. Sim. Eu gostei do fato de ter. Se fosse só o 3D, eu não ia gostar. Mas como tem esse negócio do óculos de você jogar no mesmo lugar, dois jogadores, o mesmo jogo e tal, eu não sei quantos jogos vão suportar isso, né? Tem que ver isso também. Mas com essa tecnologia extra, eu acho que é um bundle bom. É um combo muito legal que eles conseguiram montar por um preço atrativo para quem tem menos renda, né? Lá nos Estados Unidos, né? Mas beleza, aí pro Move só vi coisa do NBA 2012 lá, que até foi o Kobe Bryant. É como se fosse um soccer no Wii, aquele jogo de futebol no Wii que você controla os jogadores pra onde eles vão. É, futebol RTS. Eu achei meio feio. Eu senti, pelo menos vendo por aqui, acho que ele tava. É, pode pular essa parte. Cara. É, acho que ele tava tendo dificuldade pra controlar. Pode pular essa parte, isso aí a gente já discutiu demais. Teve um que eles mostraram chamado Medieval. É Medieval Moves, é como se fosse um esporte, assim, em 3D. Ele é em primeira pessoa, e o 3D dele é mediano, tipo, a gente tava com óculos e não tinha, assim, algumas coisas pulavam pra frente e tal, mas nada que afetava o gameplay. Eu preferia muito mais assistir ele em 2D do que assistir o 3D dele, que não teve muita inspiração. E ele tem boas ideias, assim, de algumas dinâmicas que você usa com o Move. A arma, você usa o Move com a arma, outro com o escudo, o arco e flecha eu achei muito legal com o Move, mas assim, nada que também impressione bastante. O Infamous, acho que a única, como já lançou o Infamous 2, o mais legal é a criação de conteúdo com o Move, de mapas que você monta no Infamous com o Move. É animal, assim, o jeito que eles fizeram. É um Little Big Planet dentro do Infamous, ficou muito foda. Então, o Little Big Planet 2, eles adicionaram um Move em criação e em gameplay também. Ficou legal pra quem gosta de Little Big Planet, é um extra. Mas é um, assim, né, pra quem tem um Move é um negócio legal, mas também não é algo que faria comprar. O Starhawk, ele é um jogo em terceira pessoa. É como se fosse o Gears do PlayStation. É o Warhawk, lembra do Warhawk? Sim, mas é um rock estendido, maiorzão. E eu joguei a demo dele, multiplayer. A dinâmica mais legal é que, tipo assim, você chama um negócio, uma estrutura, aí a estrutura cai do céu, monta na sua frente, aí tem uma que é torre de sniper, tem uma que é carro, tem uma que é avião. Então, tipo, adiciona bastante em estratégia, porque você vai pra um lugar de sniper legal, monta a torre de sniper, aí você sobe lá, tem um sniper em cima, você vai, entendeu? Então é uma dinâmica muito legal que eles conseguiram montar no multiplayer. Eu gostei bastante de jogar, mas assim, não é nada também que, muito impressionante, mas eu achei bem interessante. É um jogo a ficar de olho, esse Starhawk aí. Tem o Sly Cooper, que eu acho que o Hyde já tinha comentado, mas não tinha gameplay nenhum. Foi só notícia. É, foi um teaser. Tem um chamado Dust, que é um tiro, acho que é MMO de conquista de espaço. É um MMO com mecanismo de FPS. É, e ele é ligado no server do PC. Então quem joga no PC joga também pelo PS3, joga com gente que tá jogando pelo PC. Acho que é Mag 2 a missão. Exatamente. Ele é exclusivo e tem um beta no fim de 2011. Um dos momentos mais impressionantes e maravilhosos em Minha Nossa Senhora para mim foi quando o mestre entrou no palco. Bioshock Infinite, o Ken Levine foi lá, contou a história dele, que ele deu uma entrevista falando que o move era uma bosta. O pessoal da Sony ligou para ele e agora ele está, nesse momento, desenvolvendo um jogo do Bioshock, do primeiro Bioshock, de Rapture, pro NPG, pro PS Vita. Então, eu vou ter que comprar uma porra do PS Vita só por causa dessa porra. E eu achei muito animal. Eu até tentei pôr no ar, mas o Wi-Fi não deixou. Tem o Saints Row com Move, também não me impressionou. O Star Trek, o pessoal gostou bastante lá, porque vai vir um Move no formato de da pistola do Star Trek lá. É o phaser, o taser, o laser, sei lá, eu não gosto de Star Trek, se foda Star Trek. Só o que interessa, pra fechar a conferência da Sony, o que você achou da camisa que o cara que entrou pra demonstrar Street Fighter vs Tekken tava usando na conferência da Sony? Você não achou que foi o momento. Que você não achou que foi o momento mais fashion da E3? Eu tirei foto dele na conferência depois, cara. Ele tava do meu lado, assim, eu tirei uma foto dele. O cara é muito zoadão, né? Figuraça. Não, e pra fechar a conferência mesmo, então, eu vou falar o que aconteceu no fim. No fim, eles subiram o palco, o que tava atrás, né? Tipo as cortinas, e tudo que eles mostraram tava pra jogar. E aí eu joguei tudo lá, praticamente tudo. E a grande surpresa pra nós que estávamos lá naquele momento, até o Lula Molusco já sabe, eu tava jogando Resistance com a arma. Tava jogando com a arma e tal. De repente, o cara que tava me ajudando a jogar lá, que tava me ensinando, começou a tirar foto do palco. Aí eu falei, mas que porra tá acontecendo? Quando eu olhei, James Addiction, cara. Quem gosta de James Addiction aí? Eu gosto. Eu assisti uma porra do show exclusivo do James Addiction. Eles tocaram uma hora e dez. Foi show, cara. Cara, eu tirei um... Uma hora e dez não foi pocket, não. Foi show mesmo completo. Cara, foi bastante. Eles começaram às 8, eles saíram acho que umas 9:05, assim, 9:10. E eu filmei eles tocando o Bincott Stealing e a Mountain Song. Quem gosta, eles tocaram uma atrás da outra, eu filmei tudo, assim, muito legal. A Sony ganhou a guerra das conferências pra mim. Foi aqui mais teve. Teve o PS Vita. Cara, esse momento não existe. Esse momento não tá existindo, cara. Falei. Cláudio, você tá lá, vai. Quem diria? O setista falando isso, não acredito. Agora sim fomos surpreendidos. Agora sim. Isso foi a maior bomba que tudo, cara. Sim, eu dou nota 8. 5 minutos para o setista comprar um PlayStation 3 ou um PS Vita. Então, agora eu vou falar da demo do PS Vita que eu fiz e quando eles anunciaram o PS Vita. O preço do PS Vita eles finalmente acertaram. O PS Vita sem 3G é $250, com 3G é 300. E ele tem uma porrada de coisa nele. Eu experimentei, tem o touchscreen atrás, na frente, tem a loja de aplicativos, tem uma porrada de coisa que vai ter nele, dois analógicos, aquele esquema todo. Tudo que eu joguei pra ele na minha demo, eu gostei de praticamente tudo. Eu joguei o Virtua Tennis, touchscreen eu joguei, né? E, cara, você jogando ele com o dedo é perfeito, porque, tipo assim, se você faz um movimento mais rápido, ele bate na bolinha rápido. Se você faz lento, ele dá aquele que a bolinha faz um arco, entendeu? Você pode deixar ele andando sozinho ou você anda com analógico ou você toca onde ele quer ir na quadra, ele vai. Cara, ficou intuitivo. Em 2 minutos eu já tava jogando animal, assim, fazendo estratégia, essas coisas. Pra mim, ficou perfeito. Um jogo como Virtua Tennis, que eu não esperava porra nenhuma, eu achei animal. Beleza, então agora vamos pro grande aí, que trouxe os maiores momentos, o what the fuck, né, que foi a Nintendo. Todo mundo sabia que a Nintendo ia ser o momento mais impressionante, né, pelo, porque sempre lançamento de hardware é maior, né? Sempre que alguém lança um hardware novo, é uma coisa que todo mundo presta mais atenção, para ver quais foram as mudanças e as inovações. E a Nintendo não foi diferente, né? Claro, teve um momento da Nintendo que eles soltaram os jogos novos e novos, eu tô fazendo um aspas no céu, né? Porque assim, é tudo... teve muito remake, as mesmas franquias que a gente sempre viu, que assim, a gente até entende o porquê que a Nintendo foca nelas, porque funciona, continua vendendo, eles fazem bem, então, né, que é uma, sempre foi uma das minhas críticas, de que eles não trazem nenhuma franquia nova boa, né? O Miyamoto podia estar criando uma puta de uma franquia nova, talvez esteja, espero que esteja, e trazer novo, assim, aproveitar um console novo e tal. Mas eles trouxeram muitos jogos bons, né? A gente já comentou um pouco aqui do Star Fox, pro 3DS, que dá pra pôr a sua cara, não é mais o sapinho, o cara do Mass Effect 3 falando pra você. É mais o Rex falando pra você. É o seu amigo que você tirou a foto, então isso fica muito legal. Teve vários outros jogos também, o Zelda, o Skyward Sword também, eles mostraram a orquestra do Zelda, que ficou muito legal. Ver o Miyamoto foi muito emocionante, todo mundo que tava lá quando o Miyamoto saiu, foi aquela coisa, né, tipo, caralho, o Miyamoto tá... até o jornalista que tava comigo, ele falou, cara, se eu gritasse, Miyamoto, ele ia olhar pra mim, sabe, assim, tipo, uns pensamentos bizarros. Mas aí tem que tomar muita porrada do Isso é verdade. Com certeza, mas assim, só esse pensamento assim foi muito legal, né? Eu concordo, acho que uns comentários dos e-mails foi que o ponto alto foi a Orquestra do Zelda. A Orquestra do Zelda vai fazer um tour pelo mundo, foi uma das coisas que eles anunciaram. Infelizmente não vão vir pro Brasil, pelo que eu vi lá é só Europa e Estados Unidos. Eu tô acostumado, né? Foda, né? Aí eles vão lançar uma porrada de jogo pro Zelda, né? Vai ser o Four Swords pro DS, o Ocarina of Time, vai ter aquela edição de aniversário de 25 anos, dois soundtracks, que vai ser um soundtrack do novo jogo e um soundtrack geral, né? Que eles vão lançar com todas as músicas e tal. Aí eu manotei aqui o show do Zelda pelo mundo. O Iwata falou que o Wii é visto como casual e ele quer mudar isso, então o presidente da empresa meio que apontou a nova direção da Nintendo, né, pra onde eles querem ir e tal. Os jogos que foram anunciados: Mario Kart, Star Fox, um Super Mario novo pro 3DS, o Kid Icarus, que pareceu ser muito legal, e o Luigi's Mansion, que eu achei muito engraçado. Quando saiu o Luigi's Mansion, todo mundo que tava perto de mim deu um pulo assim, caralho, Luigi's Mansion. Então, eu não é um jogo que me importa muito, assim, mas parece que lá é bem famoso, assim. Ah, não, foi um jogo que no GameCube fez um sucesso até legal. Sim. Mas eu acho que assim, eu acho que pra um jogo 3D, o Luigi's Mansion casa mais até do que o Mario clássico. Apesar que eu falei assim, que Paper Mario, né, seria perfeito, incrível, Paper Mario ser o primeiro Mario do Nintendo 3DS. Só que, cara, nossa, o que eu vi também do o que eu já, depois de E3, os vídeos que eu vi do Mario pro 3DS, cada vez que eu vejo, tô ficando mais impressionado. E proposta bacana, assim, é o jogo. Então, acho que vai vir dois jogões do Mario, né? Nossa, de novo, mais uma vez. Exatamente. E assim, as coisas específicas que eu vi de cada um foi: no Mario Kart tem Asa Delta, eu joguei a demo do Mario Kart 3DS, né? Na conferência. E, meu, ficou o negócio da Asa Delta, você pode ir levando a Asa Delta por um tempão, assim. Não é um negócio que vai caindo rápido. Você pode ir fazendo, e se você quiser passar um terço do negócio voando, você passa. Então isso eu achei muito legal. Quando você desce na água, vira um submarino, ele fica mais difícil de você virar o kart, sabe? A física da água conta, isso eu achei muito legal. No Star Fox, é aquilo que a gente falou do pessoal ficar em game. O Super Mario 3D, eu notei uma coisa interessante. Eu vi uma tela que o Mario tá sem chapéu. Dele jogando uma das fases que ele tá sem o chapéuzinho dele. Então eu não sei que tipo de dinâmica... Eu li sobre isso, é assim, quando você... tipo, quando tá com o chapéu é como se você tivesse pego cogumelo. Se você leva um hit, né, leva um inimigo que se acerta, você perde o chapéu. Aí depois disso você morre. Então fica tipo a ordem dos antigos, né? Porque sem chapéu seria o Mario pequeno, com o chapéu seria Mario Grande, e ele pode pegar depois o rabo lá do Guaxinim também. Aí, tipo, Raccoon Mario, né? Aí, é, o Tanuki, exatamente. Ele primeiro perde o Tanuki, depois perde o chapéu, aí depois morre. Ah, legal, pô. Ficou legal esse esquema. Então, eu vi isso, mas eu não sabia desses detalhes. Você vai bater no negocinho amarelo e, em vez de sair o cogumelo, vai sair um chapéu? É. Acho que não. Acho que não. Acho que quando ele pegar o cogumelo, o chapéu volta automaticamente. Sim. Cara, eu acho que vai vir um jogão. Não sei, tô achando que vai vir um jogão. Eu vi que vai ser animal. Que vai ser animal, eu acho que negócio, vai ser. Sei. Ah, você já viu o jogo do Mario ruim? É, não vi o jogo do Mario ruim, mas sei lá. Tô achando que esse vai ser... Animal, cara. Acho que periga ser, porque você sabe que não tem nenhum Mario nos 40-40 da Famitsu, né? É, vamos ver se dá pra ver. Isso é irrelevante. Não, eu não acho. Não tem nenhum Sonic também, né? Então, é irrelevante. O outro que eu vi foi o Kid Icarus. Vai ter um multiplayer contra time, né? De time contra time, assim. É uma coisa muito interessante que eles estão fazendo no 3DS, né? É, online, forte e tal. O Luigi's Mansion, a profundidade boa pra gameplay, o fantasminha aparece em vários locais diferentes, até atrás de você, na frente e tal. Então acho que o 3D pro Luigi's Mansion vai ser uma coisa muito legal. Eles fizeram de um jeito muito, muito bom pra ajudar no gameplay e não ser só estético, né? Em relação ao gameplay do Star Fox, que eu joguei a demo dele também, eu achei que ficou muito difícil de você acertar os inimigos, principalmente em 3D. Então é uma jogabilidade que precisa acostumar bastante antes. O Star Fox? Do Star Fox. Mas é um jogo animal, eu gostei bastante. Mas, mesmo mas com o Lex te ajudando, o sapão? Sim, eu acho que sim. Mesmo com o sapão. Diga-se de passagem, gente, agora como a Nintendo com o Wii U vai entrar no mundo hardcore de novo, quem sabe a versão de Mass Effect, né, pra Wii U não vem com Sleep ou com participação dos personagens Star Fox, cara. Viagem minha. Eu tô com essa ideia fixa, assim. Agora eu fico pensando nisso e dando risada sozinho. Né? Segunda vez já. Eles falaram do Excite Bike 3D, vai ser de graça quando você faz o download do Virtual Console. Isso é uma coisa legal para quem já tem o 3DS aí, né? E aí eles vieram com o Wii U. Né? Quando lançaram o nome, todo mundo que estava perto de mim meio que começou a dar risada. Um olhou pro outro assim e falou: nossa, Wii U, que bosta. Sabe? Tipo, foi um negócio meio assim. Eu achei muito engraçado, né? Todo mundo se olhando, se entreolhando assim. E aí veio aquele vídeo da demo. Todo mundo ficou muito animado com aquele negócio do golfe, que você põe ali no chão, aí você dá a atacada, ele mexe na areia, esse tipo de coisa. Né? Todo mundo olhou e ficou pensando nas possibilidades e tal. Mas aí vieram as perguntas, né? Uma anotação minha específica que eu pus aqui. Boas ideias, mas é mais que um gimmick. Então, duas coisas que eu pensei. Uma, aquela primeira coisa de que ele tá jogando o Mario. Aí quando o cara chega e fala, quero ver a novela, quero ver TV pirata, sei lá. Aí você vai lá, tira o Mario da TV, coloca no Wii U. Né? E você continua jogando ele no Wii U. Aquilo não vai ser para todos os jogos. Vão ser para jogos que suportam. Então, eu tenho quase certeza que uma grande maioria dos jogos no começo não vão suportar isso. Então, é uma coisa animal? É. Mas não é para todos os jogos. Até porque então, a tela do controle não vai ter uma resolução. Não para jogos mais simples, né? Eu também acho. Então, assim. Então, isso aí tá meio que óbvio, né, cara? Porra, não é todo jogo que você vai conseguir jogar numa tela de menos 7 polegadas, né? Pô, tem jogo que você não consegue jogar com uma tela de tubo. Até porque não é um console portátil. Então, já é uma das dificuldades, né? O jogo não será de portátil. Que assim, é uma das coisas que eles mostraram, mas eles não detalharam como funcionaria e tal, e ficou aquele sentimento de, pô, mas a gente vai poder fazer com tudo? Aí depois eles falaram que não, só para jogos que suportam. E outra coisa, o Iwata, ele confirmou, acho que ontem, que dá para jogar com dois controles, é uma outra coisa que todo mundo perguntou e a Nintendo não tava respondendo. O Red falou que dava para jogar com dois controles, dois Wii Us, entendeu? O Iwata é outro console? Pode crer, parece mesmo. Pode crer. O Iwata falou que dá pra jogar com dois controles, mas não é o foco da Nintendo. A Nintendo tá focando em jogos pra um controle só. Então, esperem dois anos e pouco pra poder ver jogo que usa bem interação, né? Você jogar com dois controles, duas pessoas. Uma coisa que eles falaram bastante é que não é um portátil. O Iwata falou isso milhares de vezes lá. Não é um portátil, é um controle junto com o console, não sei o que lá. Assim, o sentimento geral foi de... Cara, eu imagino que foi assim que o pessoal se sentiu quando saiu o Wii. Tipo, nossa, muito louca a ideia, uma puta de uma inovação, não sei o que lá. Mas... eles têm que mostrar algo que mostra que o bagulho funciona. Eu não consegui tirar da cabeça o sentimento de que, por enquanto, é um gimmick. Por enquanto, é uma coisa que vai ser animal em alguns aspectos, mas que não é algo que eu trocaria o meu Xbox. Ou que alguma outra pessoa trocaria o PS3, mesmo com jogos hardcore pra ele. Tipo, se lança o Arkham City pro Wii U e lança o Arkham City pro Xbox, eu não sei se eu trocaria. Esse é o meu ponto, entendeu? Tipo, eles estão indo atrás dos hardcores. Então, agora eles estão em guerra aberta contra o Xbox e o PS3. Antes eles dispensavam os dois. Toda vez que o Red falou alguma coisa de guerra de console, ele falou, meu, a gente tá fazendo outra coisa. Agora, a gente não tem nada a ver com o PS3 e Xbox. E o Xbox e a Microsoft e a Sony falavam a mesma coisa. A gente não vê o Wii como nosso concorrente. Agora, a Nintendo falou abertamente. Estamos indo atrás do hardcore. Então, eles estão indo contra o Xbox e o PlayStation abertamente. E não é nem só o Xbox 360 e nem só o PS3. É contra os sucessores deles. Porque o Wii U vai lançar ano que vem. Ano que vem, eu tenho quase certeza que alguma coisa a gente vai ficar sabendo dos novos consoles de cada uma das outras duas empresas. Então, o Wii U, ele vai ter que não só derrotar, entre aspas, mas, tipo, trazer inovações que te convençam, sei lá, a trocar os seus outros consoles por ele. Porque o preço, eu acho que vai ser compatível agora. Eu acho que vai ser muito difícil as pessoas que têm um Wii U, e um dos consoles da Sony ou da Microsoft, que o preço vai ser basicamente a mesma coisa, $300 por aí, é o que a gente já tinha falado. Era o que a Nintendo tinha de melhor, era o preço. Agora não, isso vai acabar. Então eu acho que eles têm que provar que não vai ser mais um gimmick. Eu acho que o Ken Levine aparecendo, a EA, sabe, aparecendo numa conferência da Sony, da Nintendo, é um passo para a direção certa. As empresas terceiras agora estão vendo o Wii U como uma plataforma boa, que eles podem fazer coisas legais, mas a gente já tinha visto um pouquinho disso no Wii, né, que a Nintendo tentou falar pra gente milhares de vezes, que as empresas terceiras estão fazendo coisas novas, estão dando suporte pro Wii, e a gente viu que as melhores coisas do Wii são o que a Nintendo fez. Se isso não mudar pro Wii U, eu não vejo ele tendo o mesmo sucesso. Então, foi uma... Eu adoro inovação. Tudo que inova pra mim é ótimo. Então, eu, pela inovação deles tentarem fazer isso, eu acho animal. Foi um puta de um ponto positivo, a Nintendo mandou bem. Só que eles não provaram, mostrando o que eles mostraram, tanto no showroom lá, dentro da E3, quanto na conferência, que o porquê que a gente deveria comprar, entendeu? Que nem o 3DS não é uma coisa que eu compraria day one. Tipo, eu fiquei animado, eu quero ver, eu vi lá, eu não tive a oportunidade de jogar, as filas estavam muito grandes. Mas eu vi o pessoal jogando as tech demos lá, era muita coisa legal, basicamente o que já tinha visto no trailer, de jogar estrelinha, teve uns demos de gráfico que mostra que o gráfico é foda, vai ser gráfico tipo, tão falando que é melhor que PS3 e 360 e tal, mas assim, pelo menos pra mim, o que importa, gráfico eles já provaram que eles conseguem fazer, agora como é que eles vão usar isso de um jeito que a gente nunca jogou até hoje e que vai ser animal, um negócio que não vai ser tipo a arma do Resistance, que a gente vai jogar os primeiros 10, 15 minutos, mostrar pros amigos e depois voltar pra jogar BioShock, entendeu? Então pra mim esse foi meio que um sentimento geral, assim, aquele êxtase de ver o que é, caralho, animal, aí depois assim, mas será que vai dar certo, sabe, assim. Foi mais ou menos esse sentimento geral da nação, assim. Eu imagino que pra quem viu por fora, deve ter sido um negócio absurdo de animal, né? O que vocês acharam? Bom, eu fiquei impressionado, né, com o console. A primeira coisa, a primeira ideia, quando eu visualizei o que que era, né, quando eu tive na minha cabeça o que que era, que o console processava a imagem que estava sendo mandado para aquela tela e que aquilo era apenas um controle, né, a primeira coisa que veio na cabeça para mim foi Fallout 3. Eu imaginei assim, o Pip-Boy sendo usado sem o jogo precisar parar para usar, sem o turno, né. Eu falei, cara, que incrível isso. E comecei a pensar nas possibilidades. A questão que eu acho assim, do lançamento, do convencer, eu acho que não é uma questão de convencer, de trocar o seu 360 ou PlayStation 3 para aquilo. Eu acho que é o primeiro console da próxima geração, né? E acredito que mesmo que a Nintendo esteja oferecendo a mesma coisa que os outros vão oferecer na próxima geração, ela tá, se ela tiver boas vendas, né, pelo menos no começo, ela está se colocando pelo menos aí, eu acho que um ano antes dos outros, ou seja, ela vai construir uma base instalada, né? Se, é claro, o preço não for muito alto, esse tipo de coisa, o que eu não acredito que seja. Também não vejo o que os outros vão fazer, tipo assim, não vejo nada muito genial, porque aquilo, para pegar o sucessor do 360 para ter os mesmos jogos multi do console da Nintendo, não sei, eu pegaria o sucessor do 360 para jogar exclusivos que tem nele, né? Pensaria mais nos jogos, mas me agrada muito a ideia de eu ter, por exemplo, Fallout e Mario Bros no mesmo console, né? De ter Need for Speed e Zelda no mesmo console, isso é interessante. Não sei, eu vejo assim, a posição da Nintendo confortável no mercado em relação às três. Ela está saindo um ano antes, né? Então vai ter tempo para o pessoal se adaptar à ideia. E os outros ainda nem colocaram o diferencial deles. Mesmo que seja um gimmick e que depois ela vai continuar entregando o resto da geração exatamente a mesma coisa que a Sony e a Microsoft já entregam, né, com seus futuros consoles, ela no mínimo construiu uma diferença, uma base instalada um ano antes. Né? Sei lá, eu vejo dessa forma. Então, teve algumas outras coisas que eu vi, mas isso aí a gente já passamos bastante do tempo. A gente ficou falando de cast de 2 horas e olha o que deu, né? Esse cast de outro cast da E3. Mas, então, teve algumas outras demos, mas isso aí eu falo em outros... A gente vai fazendo uns Orions Live por aí, e eu vou soltando essas informações de pouco em pouco. Eu vou ver se eu monto uma reportagem bem legal também de como foi a E3. Vou mostrar algumas fotos, alguns vídeos, algumas coisas. Mas assim, o grande, as maiores surpresas e algumas coisas que decepcionaram, e teve algumas conversas bem, bem legais que a gente teve aqui sobre as conferências e tudo que aconteceu lá na E3. E espero que pelos vídeos e pelas fotos eu consiga trazer um pouco do que foi isso para vocês. Então valeu, valeu aí todo mundo e valeu pela conversa aí, companheiros. É isso aí, galera. E para vocês que não foram na E3 e não tiraram onda, usem o nosso mural. Tirem onda agora. Beleza? É isso. Valeu por terem ouvido a gente até aqui e até o próximo Orioncast.